estamos mais uma vez no Bar do Chico, em Piriquitaquara, e claro, a gente chega para fazer o nosso rock sem fim, daquele jeito, daquele pique. Minha DJ, bora começar o bagulho doido. Viveu, são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua vida a me tocar, como se fosse os carinhos seus. E eu quero saber o seguinte: quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Só pra quem veio curtir o nosso rock sem fim, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima. Isso. Joga a mãozinha. Joga pra cima. Joga a mãozinha. Joga todo mundo. Joga lá pra cima. Vai começar. Vai começar. Joga. Joga. Joga. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Mais pólvora. Filho de Deus, joga a mãozinha pra cima aí. Bora começar. Quem vai amanhecer muito chapado, joga as duas mãozinhas pra cima. Bora começar. Isso! No pique de rock sem fim. Bora começar. E bora começar. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Joga! Joga! Que tu queria, era isso que tava faltando de jeito. Agora, e vai quebrando os irmãozinhos, quebra tudo, bota pra doidar, bora batidão, batidão, isso, vem moleque doido, esse é o teu momento, vai moleque doido, vai moleca doida, vai moleque doido, vai moleca doida, vai no caqueado, no gingado caqueado, e bota na pressão, bota pra doidar. Geme bem gostoso, vai! Vai gemendo! E toma, toma na batida, na batida! Bota o batidão! Bota o batidão! Bora, DJ! É do pique! É do jeito! Bichos, sai dos bichos! Paradas, desce suas patas! Atos, entre os sapatos! Do cidadão civiliza! É diferente, vai! Fundas, que habitam minhas fundas! Isso, na batida, na batida. Bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, me puxa dali. Tel, joga o anzol, me puxa dali. Tel, joga o anzol, puxa dali. Tel, joga o anzol, me puxa dali. Tel, joga o anzol, vem pipirinha. Tel, joga a bola, meu garoto. Joga o anzol, os meus caixa baixa estão por aí. Puxa o carretel, joga todo mundo. Puxa o carretel, joga o anzol. Joga! Puxa o carretel, 3, o anzol, 2, carretel, agora! O anzol. Vai, fogo, fogo. Bota, bota, batidão, batidão! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. É muita onda, gente! Isso, isso! Uma batida, bota o batidão, bota pra endoidar! Chama que ela vem, chama que ela vem. É isso que tu queria? Na batida que é gostoso, isso, isso, isso. E na batida, e na batida. Ei, Yuri, deixa tudo no escurinho, Yuri. só quem gosta de fazer amor no escurinho, joga a mãozinha pra cima aí. Mas eu tô sabendo que a galera gosta de fazer amor até no barquinho por aqui, é isso mesmo? Menino, pelo amor de Deus, no caqueado, minha DJ. E agora, Rubinho, no bastidão, no bastidão. A pressão não pode parar. Respeita a cara da mina, mano. E vai doidar. E bota o bastidão. E bota o bastidão. O caqueado no gingado. Isso. Bota o caqueado. Bota o caqueado. Isso. Maurinho, vai lá no palco, Maurinho. Vem, Nicolas. No palco, no palco, no palco. Os dois, os dois. Bora ver, bora ver. Do caqueado, Nicolas, sobe. Ele chega tremendo. Vem tremendo. Vem tremendo. Vem tremendo. Isso, isso. Já tá os dois, já tá os dois. Bora ver. Isso. Vai tremer. Caqueado. O caqueado. Tem que ser assim, ó. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Me dá na hora, vai! Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. E a Maiara tá tocando e ninguém. Bora, Pitbull, vai pegar as cachorras. Vai, Pitbull! Vai pegar as cachorras. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Joga o anzol. Me puxa e dá-lhe um tel. Joga o anzol. Me puxa e dá-lhe um tel. Mas como é que é? Mostra como é que faz, vai. Anzol, meu. Mas como é que faz? Meu. E agora? Carretel. Joga, puxa. Joga. Puxa. Joga. Puxa, joga, puxa. Sal, sal. Eu já tô no grau. Vai fazendo a cara de mal aí. Eu já tô no grau. Olha os caras doidos. É muito caqueado. Olha os caras doidos. É muito caqueado. Toma na pressão. No caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. Caqueado. Mais um. Moleque lindo, mostra como é que faz. Moleque lindo, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Me mostra como é que é, mostra como é que faz. Sal, sal, sal, faz cara de mal. Faz cara de mal aí, mano, faz. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Isso, e agora? Vai dançando, vai dançando. E vai dançando, e vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança. E dança, dança, dança. Agora eu quero ver. Moleque doido, vai moleque doida. Vai moleque doido, vai moleque doida. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Geme, geme. Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E joga o cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. A pressão, vai! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali tá me dizendo que sabe fazer um som? Sim. Então olha logo, vai! Bora começar! E bora começar! Bora começar! Bora começar! Xingado! É no xingado! Tu diz que é bagulho doido? É rapaziada aí do meu guerreirão, São Jorge! O Rubinho, o Léo Mix, tá fechado com a Maiara Barreto. Isso! Vai dançando, vai dançando, vai. Vai dançando, vai. Vai dançando! Que show! Que show! Que show! Que show! É caquia! É caquia! É essa aqui, a essa aqui, a essa aqui. E aí, Robson? Essa aqui, prazer. Essa aqui, eu sou Maiara Barreto. A essa aqui, a DJ do Rock Sem Fim. A essa. E agora? A essa aqui. É muita hora. E da frente, Satanás! É pra fazer ao vivo no Pote Show. Então faz a dancinha agora! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. E vai dançando o batidão! Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão. Só quem tá solteiro hoje, joga a mãozinha pra cima aí. Na verdade, só as mulheres. Aquela mulher que não quer macho mais na vida, joga a mãozinha pra cima. Aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Muitas aqui não dependem de homem nem pra gozar. É? Joga a mãozinha pra cima, mulher solteira. E canta bem alto o seguinte. Daquele jeito. Deixa uma batida, deixa uma batida bacana. Isso, isso. Uma batida. Só pra saber se a galera ainda tá afiada. Só quem sabe vai cantar agora. Não complique. Muito simples, só fazer depois um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor. Solta a voz e diz: você me perdeu e agora chora. E essa aqui, ó. Não vou negar que pedi muito quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira. E ela canta bem alto. As bandidas. Os cinco. Diz. É muita onda, mano. Ei, Robson, canta isso aqui agora. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que é mais mas do que eu, ninguém. Um dia, meu amor. Um dia vão te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor, um dia você... Com aquele ex que te perturba, tu vai dizer... Sai da minha vida agora de uma vez. Nunca mais quero te ver, te entender. Dessa vez. Vocês, vocês! E aí? Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Isso é muito sal, mano. Sal. Diz aí, vai. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Muita hora. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E a família Bagulho Doido tá curtindo Mera Barreto. Com e aí, Cleusson? Diz aí, Cleusson. Ele é a sua primeiríssima dama. Então assim, ó. Assim, G. Assim, minha G. Diz aí pra mim. Estou dividido. Bem alto, vai. Tá bonito. É difícil, mano. Quase das cinco. Mas e essa aqui? Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. X, minha gente. Uma viagem muito louca tu vai fazer agora. Faz meu tudo, agora. Meu bem, o bar do Chico canta. Meu sol. Grita, mulher. Que te desejo. O teu par perfeito tá aí. Não dá? Acho que tá afim de arrumar um par perfeito, né? Tu já tá de olho naquela gatinha aí, desgraçado. Olha pra ela e canta assim, ó. Assim, ó. Sinto saudades do que a gente não viveu. E o que, Juju? Eu só queria uma chance pra te provar. Batidão, vai! Eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou. Diz, bebê. Realiza os teus pensamentos impuros de amor. E agora? Por esse louco amor, não pago o preço que for. Mas se você quiser sobrar, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu tô no pote som. Vai acontecer. E o bagulho é 1000 graus, DJ. Joga! Joga! Só os caras doidos jogam a mão e dá lição. Joga a mão pra cima e dá lição. Joga! Joga pra cima! Vai começar o caqueado, começar o caqueado. O caqueado só não pode parar. Caqueado. Então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque. Pegando fogo! E tá pegando fogo! Pegando fogo! E agora? Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Toma tua pisa, toma tua pisa. Toma tua pisa, toma tua pisa. O aniversário da equipe Sem. A gente espera no pote de som amanhã na Barreto, é isso? Vamos fechadão. Se você fica cansada, você desce. Vamos fechado já. Fica uma vez. Kika. Fica de novo. Gostoso. Fica uma vez. Gostoso. Fica de novo. Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando. Eu quero ver a moreninha. Só quem pegou a fuga hoje canta assim, ó. É fuga na dona. Esse é o nome da emoção. Ei, DJ. Ei, DJ. DJ Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim, caralho. O bagulho não pode parar, minha DJ. Ela encostou no bailão. Trouxe um boldo pra nós dois fumar. E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro, lança. E hoje a chamada vai rolar. Só quem tá muito afim. Lança. Quem tá afim? Quem tá afim de tanto? É pra misturar tudo e mais um pouco. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Deixa eu falar um negócio aqui. This is the rhythm. Quem tem um amigo viado incubado, joga a mãozinha pra cima. Aquele amigo, aquele. Ele passou as férias todas em Salinas. Ele não trabalha, não faz porra nenhuma da vida. Só em raba fresco. Sempre tem um amigo desse aí do teu lado, né? Aponta pra ele agora e fala assim, ó. Te rasga, viado. Isso! Te rasga, Nicolas! Batidão! Viva do batidão! Viva do batidão! Viva do batidão! Bota na pressão! E bota na pressão! E bota na pressão! Bora vamos falar de amor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar. Os caras doidos vão gritar agora. Cachorro que você não deu valor. Ei, oh, moção, quer me chamar de cachorro? E logo tu quer me arrastar. Ei, oh, moção, quer me chamar de cachorro? Logo tu. Espera aí, minha gente, peraí. Sabe aquele teu amigo que além de ser besta pra mulher, ele perdeu ela pra sapatão? Sempre tem aquele, né? Ó, meu amigo é um. Anda junto com a Ruane. A Ruane levou dele tudo. Quem comanda é sapatão, mano. Só quem já perdeu uma mulher pra sapatão aí. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima. História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. O Maurinho. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. E vai dançando na batida pra endoidar. E bota pra endoidar. Isso. Solteira, tá? Solteira agora. Tô solteira agora. Então te rasga agora. No batidão e vai dançando na batida. Ó, vamos se preparando aí. Eu quero algumas meninas, as minhas bibas, claro, pra dançar aqui em cima do palco comigo. Pra gente fazer aquela onda. Vamos fazer um concurso de funk. O aniversário da equipe 100 vai estar presente Maiara Barreto aqui no Pode Som. Um fechadão já, viu? Pode preparar tudo que o bagulho vai doidar. Tamo junto. Prepara as meninas aí pra gente fazer um concurso de funk. Isso, gente. Ó, o concurso de funk vai valer um bronze, da Bia Bronze, os cílios aí, da Ellen Cristina, e uma unha feita da nossa amiga Raíssa, viu? O que acontece no Pote Som? De mocinho. Vamos preparando as meninas aí, Maurinho, Cauã. As meninas que vão lançar no palco. Mais uma vez, vou recordar vocês. O concurso vale um bronze. Lá da Bia Bronze. Mais os cílios. E mais uma unha feitinha. Beleza? Vamos lá. Quatro meninas pra dançar aqui no palco. Quatro meninas. Acredito que não tem nenhuma menina pra dançar aqui pra mim, mano. Não boto fé. Que vocês vão perder esse babado. Vai dançando assim. Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto. Minha família sim, tamo junto, viu? Fechadão. Beijos e abraços, carícias e amar. Tá aparecendo uma menina aí, Nicolas. Eu tenho que contar um relato. Tá todo mundo acanhado, é? Dentro do carro, com vidro fechado e o... Diz aí! De lado. De lojinha. De quatro, vai a música. Parada, David. Já já você, mano. De lado. De quatro, é tu deixar. Assis Produções, beijos, gravando tudo ao vivo e a cores. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é Vai, Chuchu, mostra o teu talento, vai. O Sadoço sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. E vai embaixo, vai. Achou que o barca nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Tu sabe muito bem que eu gosto desse lombado de mochila de radinho. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Pro barca nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Baixo, baixo, baixo, baixo. Nós vai embaixo. Baixo, baixo, baixo, baixo. Nós vai embaixo. Baixo, baixo, baixo, baixo. Vai no chão. Baixo, baixo, baixo. Vai no chão. E aí, Alisson? Bota com certo, meu mano. Esses caras veem de outro planeta aterrissar o íris. Isso. Ela bola um beck dentro da... Que é meu viado favorito. Nós só bebe o uísque, elas na... Bora formar o bonge, bora formar o bonge. Maragibe da xeré. E agora? Menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. Isso. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo. O peito na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Joga tudo, bebê! Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Diz, amor. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias. Diz pra mim agora. Mas não me queria e agora quer me dar pé, pegar só por... Joga! De marola, pisca a boneca quando o jogão passa de meiota. Quer me dar pé, pegar só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando Deus passa de meiota. É o brendinho que anda de Ó, as mulheres estão com vergonha hoje. Todo mundo meio que acanhado, elas não querem dançar. Vou chamar o Cacau. Bora ver? Bora ver, Cacau, bora ver, bora ver. Mostra o seu talento. Dá teu nome. E Robson, pode chamar elas, pode chamar, Robson. Está preparado para quê? Valendo um bronze. Cílios e unha completinho. Um concurso de funk rapidola, mano. Se não tiver ponta dela. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora. Só quem se separou recentemente, joga a mãozinha pra cima aí. Foi embora. Isso, as duas pra cima. Bora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex. Era atual. Sal. Se mil grau, não era ex. Era atual. Sal. Se tu fosse mil grau. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal. Aê! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo, levanta o copo. Quem veio pra ficar muito louco hoje, mano. Levanta o copo. E tá bebendo cerveja estupidamente gelada aí. Levanta o copo. Vai amanhecer hoje, né? Levanta o copo, levanta o copo. Vai fazer um churrasquinho mais tarde. Copo, bagulho doido. Copo, levanta o copo, levanta. Joga todo mundo pra cima aí. De copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Oh, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga. É disso que tu gosta. Te quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. E bora, bora! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Diz pra mim, vai. Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta. Vai sentando de mocinho, que as emoções não podem parar. Vou mandar assim, top. Daqui a pouquinho tem o David. Esse bagulho doido. Ainda tem muita coisa bacana pra rolar, minha DJ. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Acelera mais um pouquinho, minha DJ. Isso. Pra gente tocar um pouquinho de marcante pra galera. Pra essa galera sentir as emoções aí. Quem tá apaixonadinho vai sofrer um pouquinho. Mais ou menos nesse clima assim, ó. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer. Solta a voz. Deixe mim, fique tranquila. Ele já tá na sua. Você fica com ele, a nossa amizade continua. É nesse clima, mina DJ. Tem mais uma. Mais uma. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci. Eu sei, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Isso. Não sei mais o que fazer. Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não desapareceu. Não consigo gostar de mulher. De alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão de adolescente. E é na batida. Pra relembrar, pra recordar do casco velho, DJ. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tu tá com medo? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Vai tocando, minha DJ, daquele jeito, vai! DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. As marcantes, já tem ele. Ele vai entrar 1000 graus hoje. Diz! Onde se esconder, meu amor? Que eu pensei. Minha equipe sem limite tá junto comigo. E o que me... Preparar esse bagulho doido aí, viu? Fechar. Foi solidão e... Tu sabe essa, Alisson, diz. Se você também... Sempre estarei aqui, esperando sua nota. Bem alto, bem alto. Grande amor, se esquece já. Diz! Eu amo você, minha vida. Assim, ó. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. Let's go! E todo dia eu me lembro de você. E todos os nossos momentos de Jesus. Você. Nas cartas que escreveu, falando de amor. Eu era pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho. Meu filho, bora Daniel, vamos pra cima. DJ Maiara Barreto. Baby, na DJ, Juane, olha o Mário, Juane. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. E aí tu diz: se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. É uma loucura, mano. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim, Maiara. Eu preciso de você, Barreto. Cantando agora, agora, agora. Vou deixar quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar. Toma! Água! Água, caralho! Muita onda, mano. Tá fazendo uma viagem, né? Tô numa viagem sensacional com o mestre, entendeu? X! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Maiara. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. Vem, meu amor. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Momento X. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem, vem. Eu amo faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Estou na do meu coração. Olha o coração. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. Essa é bacana. Mas tem uma aqui que até bandida chora, mano. Aquela bandida com a maior marra aí de safada. Quando escuta essa música, mano, ela lembra do cara dela. É mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Quando vai dar amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Aí ela geme. Depois dessa é você, mano. Prepara tudo. Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Olha pra ela e diz: te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Meus amores, deixa eu agradecer aqui a cada um que recebeu nosso convite e compareceu ao nosso baile do terrorista. Valeu, meu parceiro Robson, você e toda a rapaziada da organização desse grande evento. Estamos preparando já a volta da Maiara Barreto, e claro, com um tempo bem maior, num horário bem melhor, pra galera que curtiu, vai curtir mais ainda. Beleza? Tudo certo, meu mano? Rapaziada aí do Guerreiro São Jorge. Valeu, Rubinho, você, toda a rapaziada aí, o seu Léo. Tamo junto sempre. Pois é, né? O tempo é curtinho. Meu DJ, tá tudo certinho? David Super, o nome da emoção. E agora, meu DJ?